Fecheiro 10, página 83, capítulo 6. Estando agora justificado pelo seu sangue, só retornou a casa mais uma vez. Durante 2 meses, manteve-se escondido na gruta. Quase não se atrevia nem a sair à noite para caçar, pois os soldados ingleses estavam ainda aquartelados em Comar. As tropas saíam diariamente em pequenas patrulhas, de 8 ou 10 homens, e percorriam a planície, saqueando o que ainda restava e destruindo o que não podiam utilizar, tudo com a bênção da coroa inglesa. Ao pé da colina onde estava a gruta, passava um caminho. Era um tosco trilho utilizado pelos veados. Ainda que tonto era o animal que se aventurasse onde o seu cheiro pudesse chegar à gruta. Ainda assim, de vez em quando, Jamie via algum grupo de veados vermelhos ou encontrava as suas pegadas no dia seguinte. O caminho também era utilizado pelos poucos que tinham algo que fazer na encosta. O vento soprava desde a gruta. Assim, Jamie não esperava ver nenhum veado. Tinha estado estendido no solo, justo à entrada da caverna, onde os tojos e as sorveiras deixavam passar luz suficiente para ler em dias de céu aberto. Não tinha muitos livros, mas Jared sempre arranjava uma forma de contrabandear alguns quando enviava presentes de França. Uma chuva violenta forçou-me a dedicar-me a uma nova tarefa, a saber, fazer um buraco na minha fortificação, como uma fossa, para deixar a água escoar, pois, do contrário, a minha gruta ficaria inundada. Depois de aí ter estado durante algum tempo e não sentir mais nenhuma réplica do tremor de terra, fiquei mais calmo. E então, para me recompor totalmente, abasteci-me com uma pequena dose de rum, que, de qualquer forma, tomava sempre com parcimónia, sabendo que, quando este acabasse, não haveria mais. Continuou a chover durante toda aquela noite e em grande parte do dia seguinte, por isso não podia sair dali. Mas agora, mais calmo, comecei então a pensar. Algumas sombras moveram-se sobre a página ao agitarem-se as árvores. O instinto apurado de Jamie captou de imediato a mudança na direção do vento e com ele um som de vozes. Levantou-se de um pulo, levando a mão ao punhal, do qual jamais se separava. Deixando cuidadosamente o livro encostado junto a uma elevação de granito que usava como apoio, içou-se até à estreita fresta que constituía a entrada da gruta. O intenso reflexo de vermelho e metal no caminho abaixo surpreendeu-o desagradavelmente. Não é que temesse que algum dos soldados se aproximasse demais do trilho. Estavam mal equipados para percorrer os trechos mais normais daquele urzal e muito menos para trepar por uma costa espinhosa como aquela. Mas a sua presença tão próxima iria impedi-lo de sair da gruta antes de escurecer, nem sequer para procurar água ou para aliviar-se. Deu uma rápida olhadela ao jarro de água, ainda que soubesse que estava praticamente vazio. Um grito obrigou-o a olhar novamente para baixo. Então esteve a ponto de perder o precário apoio na rocha. Os soldados estavam agrupados em torno de uma pequena silhueta, encurvada sob o peso de um diminuto túnel. Era Fergus, que subia com um barril de cerveja recém-destilada. Por todos os diabos! Não lhe teria caído nada mal aquela cerveja. Há meses que não a provava. Como o vento tinha voltado a mudar, só lhe chegaram algumas palavras soltas, mas a pequena silhueta parecia estar a discutir com o soldado que tinha à sua frente e acenava violentamente com a mão livre. Idiota! Sussurrou Jamie. Entrega-lhes esse túnel. Deixa-os ir embora com ele, pequeno estúpido! Um dos soldados lançou algumas bufetadas na direção do túnel, fazendo a miúda silhueta morena dar um ágil salto para trás. Jamie espalmou a mão na testa, exasperado. Fergus não podia insistir na sua insolência quando enfrentava uma autoridade, sobretudo quando se tratava da autoridade inglesa. Agora deslizava para trás, gritando algo aos seus perseguidores. Tonto, disse Jamie violentamente. Deixa cair isso e foge. Em vez de soltar o tunel ou partir a correr, Fergus, visivelmente seguro da sua própria agilidade, voltou as costas aos soldados e mexeu no traseiro de uma maneira insultante. Irritados até ao ponto de arriscarem pisar aquela vegetação pantanosa, muitos dos jaquetas vermelhas saíram do caminho para o perseguir. Jamie viu que o chefe levantava um braço e gritava uma advertência. Pelos vistos, tinha compreendido que Fergus podia ser um isco enviado para os levar a uma emboscada. Mas Fergus também gritava. Ao que parece, os soldados entendiam bastante bem o seu francês mais reles, pois, ainda que vários dos homens se tenham detido ante o grito do chefe, quatro dos soldados arrojaram-se contra o rapaz. Mais um forcejo e novos gritos. Fergus escapou como uma enguia entre os soldados. Com toda aquela comoção e entre os gemidos do vento, era impossível que Jamie ouvisse o sussurro do sabre ao ser desembainhado. No entanto, ficar-lhe-ia gravado na memória, como se o leve som do metal tivesse sido a primeira indicação do desastre. Parecia ressoar nos seus ouvidos de cada vez que recordava a cena. E iria recordá-la durante muitíssimo tempo. Talvez tenha sido pela atitude dos soldados uma irritação que se percebia até na gruta. Talvez só pela sensação de fatalidade que não o abandonava desde a batalha de Culloden. Fosse verdade ou não que tenha ouvido o som do sabre, o seu corpo estava pronto para saltar quando viu o arco prateado da vara que fendia o ar. Movia-se quase com preguiça, com lentidão suficiente para que o seu cérebro calculasse a direção, deduzisse o alvo e gritasse sem palavras: não! Sem dúvida que se moveu com tanta lentidão que teria podido lançar-se sobre os homens, sujeitando o pulso que segurava o sabre e retorcendo-o até que soltasse a mortífera vara de metal. A parte consciente do seu cérebro disse-lhe que era uma tolice e manteve as suas mãos petrificadas ao redor da elevação de granito, obrigando-se a resistir ao surpreendente impulso de sair da gruta e se pôr a correr. Não posso, disse-lhe num sussurro imperceptível sob a fúria e o horror que o tomavam. Ele fez isto por mim. Não posso, repetia, frio como a morte, sob a ardente onda que o sufocava. Não posso fazer nada. E não fez nada. Só observou, enquanto a vara completava a sua preguiçosa curva, acertando em cheio com um ruído surdo, quase intransponível. E o túnel, em disputa, caía, dando tombos pela margem do ribeiro. O seu mergulho final perdeu-se num gorgolejo alegre de água parda, bem mais abaixo. Os gritos cessaram bruscamente e sobreveio o silêncio, mas nos ouvidos de Jamie o bramido continuava. Afrouxaram-se-lhe os joelhos e compreendeu vagamente que ia desmaiar. A sua visão converteu-se num negro avermelhado, semeado de estrelas e faixas de luz. Mas nem sequer a sombra que avançava pôde apagar a visão final da mão de Fergus, a sua mão pequena e destra de astuto ladrão de carteiras, no lodo do caminho, com a palma voltada para cima, num gesto de súplica. Aguardou durante 48 longas e intermináveis horas, até que ouviu o assobio de Rabbi McNabb no caminho, por baixo da gruta. Como está ele? Perguntou. A senhora Jenny diz que ele vai curar-se, respondeu Rabbi. A sua cara juvenil estava pálida e com olheiras. Obviamente ainda não se tinha refeito da impressão que lhe causou o acidente do seu amigo. Diz que não tem febre e que não há sinais de gangrena no seu... Engoliu a saliva audivelmente. No seu coto. Assim que os soldados o levaram até casa? Sem esperar resposta, Jamie já ia colina abaixo. Sim, deu-me a impressão de que estavam muito nervosos. Rabbi deteve-se para desenredar a camisa de um arbusto. Depois apressou o passo para alcançar o seu patrão. Creio que lamentam muito. Pelo menos foi o que disse o capitão. E deu um ouro à senhora Jenny para o Fergus. Assim, comentou Jamie, que generoso. E não voltou a falar até chegarem a casa. Tinham deitado Fergus com grande pompa no quarto das crianças, numa cama junto à janela. Jamie, ao entrar, encontrou-o com os olhos fechados e as longas pestanas apoiadas suavemente sobre as bochechas magras. Desprovida da animação habitual, as caretas e as poses, a sua cara parecia diferente. O nariz um pouco aquilino, sobre a boca longa e movediça, dava-lhe um ar levemente aristocrático. Os ossos, que se endureciam sob a pele, pareciam prever que, ao perder o encanto juvenil, aquele rosto seria formoso. Quando Jamie avançou para a cama, as pestanas escuras elevaram-se de imediato. Milord, disse Fergus. Um débil sorriso devolveu de imediato às suas feições o aspecto familiar. Está seguro aqui? Por Deus, filho, lamento muito. Jamie deixou-se cair de joelhos junto à cama. Mal suportava olhar o delgado antebraço que jazia sobre a manta, com o frágil pulso vendado a terminar em nada. Mas obrigou-se a estreitar-lhe um ombro como modo de saudação e a afagar-lhe o abundante cabelo escuro. — Dói muito? — Não, milord, disse Fergus. De repente atravessou-lhe o rosto um traiçoeiro gesto de dor. Sorriu com vergonha. — Bom, não muito. E a madame foi muito generosa com o whisky. — Sinto muito, repetiu Jamie. Não sabia mais o que dizer. Nem sequer podia falar, pelo nó que tinha na garganta. Apressou-se a baixar os olhos, sabendo que Fergus ficaria nervoso se o visse chorar. — Ah, milord, não se preocupe. Na voz de Fergus havia um leve tom de desafio. — Tive sorte. Jamie engoliu a saliva com dificuldade, antes de replicar. — Sim, porque estás vivo, graças a Deus. — Mais do que isso, milord. Ao levantar a cabeça, viu o rapaz sorrir, ainda que muito pálido. Não se lembra do nosso acordo, milord? Nosso acordo? Sim, quando me tomou ao seu serviço em Paris. Prometeu-me que, se eu fosse preso e executado, pediria missas por minha alma durante um ano inteiro. A mão que lhe sobrava alcançou a maltratada medalha esverdeada que lhe pendia do pescoço. São Dimas, padroeiro dos ladrões. Mas se eu perdesse uma mão ou uma orelha, estando a vosso serviço, iria manter-te durante o resto da tua vida. Jamie não sabia se ria ou se chorava. Contentou-se com uma palmada na mão que agora jazia sobre o cobertor muito quieta. Recordo sim, e podes confiar em que cumprirei o trato. Sempre confiei em si, milord, disse Fergus. Era óbvio que estava exausto. As bochechas apresentavam-se ainda mais pálidas e o cabelo negro caía para trás sobre a almofada. Assim, tenho sorte, murmurou, ainda sorridente. Inesperadamente converti-me num cavalheiro ocioso, não é verdade? Quando saiu do quarto, Jenny esperava-o. Vem comigo, alçapão, pediu-lhe, pegando-lhe pelo cotovelo. Preciso falar contigo e não quero estar muito tempo à vista. Ela seguiu sem comentários até ao vestíbulo que separava a cozinha da despensa. Nas lajes do solo Havia um grande painel de madeira com buracos. Teoricamente, servia para ventilar o porão, a que se chegava por uma porta exterior. Na realidade, se alguma pessoa perspicaz decidisse pesquisar, aquele painel era visível do depósito do porão. O que não se via era que os buracos ofereciam também ar e luz a um quarto secreto, construído por trás do depósito, a que se podia descer, retirando o painel, com marca cimentada e tudo, para descobrir uma pequena escada. Ali só cabiam duas pessoas sentadas juntas, no único banco. Jamie acomodou-se ao lado da irmã, após substituir o painel e baixar a escada. Permaneceu imóvel por um momento. Depois tomou fôlego. Não aguento mais, disse. Falava em voz tão baixa que Jenny viu-se obrigada a inclinar a cabeça para ouvir, como o padre ao receber a confissão de um penitente. Não posso. Tenho de ir. Ela pegou-lhe na mão, estreitando-a fortemente com os seus dedos pequenos e firmes. Vais tentar ir à França? Outra vez? Jamie tinha tentado fugir para a França duas vezes. E as duas tentativas viram-se frustradas pela estreita vigilância que os ingleses mantinham em todos os portos. Não havia disfarce que valesse a um homem da sua estatura e com a sua cor de cabelo. Abanou a cabeça. Não. Vou deixar que me capturem. Jamie! Agitada, Jenny elevou momentaneamente a voz. Depois voltou a baixá-la, respondendo ao apertão de advertência do seu irmão. Não podes fazer isso, Jamie. Por Deus, eles enforcam-te. Mantinha a cabeça baixa, como se estivesse a pensar, mas sacudiu-a sem hesitar. Não creio. Lançou uma rápida olhadela à irmã. A Claire era vidente. Era uma boa explicação, ainda que não fosse verdade. Ela viu o que sucederia em Culloden. Ela sabia. E disse-me o que se passaria depois. Ah, murmurou Jenny suavemente. Já imaginava. Por isso é que me fez plantar batatas e construir este lugar. Sim. Estreitou a mão da sua irmã antes de a soltar e voltou-se no estreito assento para a encarar. Disse-me que a coroa passaria algum tempo a perseguir os traidores jacobitas. E assim é, disse, irónico. Mas que depois dos primeiros anos já não executariam os capturados. Só iriam para a prisão. Só, repetiu ela. Se queres fugir, Jamie, o diabo aos urzais. Mas se te entregares e fores parar a um cárcere inglês, enforcado ou não... Espera, interrompeu-a, apoiando-lhe uma mão no braço. Ainda não te disse tudo. Não penso em apresentar-me aos ingleses e render-me sem nada. Puseram um bom prémio pela minha cabeça, não é verdade? Seria uma pena desperdiçá-lo, não achas? Tratou de impor um sorriso, a acompanhar a sua voz. Ela, ao perceber a ideia, levantou bruscamente os olhos. Mãe de Deus, sussurrou. Queres que alguém te traia? Sim, aparentemente. Tinha decidido o plano na solidão da gruta, mas só agora parecia real. Talvez o Joe Fraser seja o mais indicado. Jenny esfregou os lábios com o punho. Compreendeu que tinha captado a sua ideia de imediato, com todas as suas implicações. Mas ainda que não te enforquem no ato, Jamie, sussurrou, é um risco infernal. Poderiam matar-te ao tentarem capturar-te? Os ombros de Jamie estremeceram sob o peso da infelicidade e da exaustão. Por Deus, mulher, achas que me importo? Fez-se um longo silêncio, até que ela disse, não, creio que não. E também não te posso censurar. Fez uma pausa para afinar a voz. Mas importa-me a mim. Acariciou-lhe suavemente o cabelo da nuca. Cuida de ti, meu grandíssimo Palerma. O painel de ventilação escureceu, e ouviram um ruído de passos ligeiros, provavelmente uma das criadas, dirigindo-se para a despensa. Depois sobreveio a luz escassa e a cara de Jenny voltou a ser visível. Sim, murmurou por fim, irei cuidar de mim. Demoraram mais de 2 meses para providenciar tudo. Quando por fim chegou a notícia, era primavera. Jamie estava sentado na sua rocha favorita, perto da entrada da gruta, contemplando as primeiras estrelas. Inclusive nos piores momentos, no ano seguinte a Culloden, tinha encontrado paz naquele momento do dia. Ao esfumar-se a luz diurna, era como se os objetos se iluminassem difusamente desde o interior, recortando-se no céu e na terra, perfeitos e nítidos em todos os seus detalhes. Viu a silhueta de uma traça, invisível à luz do sol, iluminada pelo crepúsculo, com um triângulo de sombra mais intensa que a destacava sobre o tronco onde se ocultava. No momento, alçaria o voo. Pôs-se a olhar para o vale, tentando alcançar com a vista o máximo possível além dos pinheiros, no monte do lado oposto. Depois olhou para cima, para as estrelas. Viu Orion na linha do horizonte e as Pléiades, já pouco distintas no céu que escurecia. Poderia ser esta a última vez, nos próximos tempos, que vislumbrava o céu. Pensou na prisão, em grilhetas e barras de ferro e paredes espessas, e lembrou-se de Fort William, a prisão do Wentworth, a Bastilha, paredes de pedra que bloqueavam o ar e a luz, sujidade, fedor, fome, clausura. Afastou tais pensamentos. Escolhera o seu destino e estava satisfeito com isso. No entanto, sondava o céu à procura da constelação de Touro. Não era a mais bela, mas era a sua. Nascera sob o seu signo, teimoso e forte. Forte o suficiente, esperava, para alcançar o que pretendia. Entre os crescentes sons da noite, ouviu-se um assobio agudo. Podia ter sido o assobio de um maçarico real no lago, mas reconheceu o sinal. Alguém vinha pelo caminho, um amigo. Era Mary McNabb, que se tornara cozinheira em Lallybroch depois da morte do seu marido. De costume, era o seu filho Rabbi, ou Fergus, quem lhe trazia comida ou notícias. Mas ela já viera umas quantas vezes antes. Trouxera-lhe um cesto, por norma, bem recheado, com um assado, pão fresco, algumas cebolas, cerejas e uma garrafa de cerveja. Jamie examinou o espólio e então olhou para ela com um sorriso de esguelha. O meu banquete de despedida, certo? Ela anuiu em silêncio. Era uma mulher pequena, cabelo escuro, já a ficar grisalho, e o rosto marcado pelas dificuldades da vida. Ainda assim, os seus olhos eram meigos, os seus lábios cheios e ligeiramente arrebitados. Jamie deu-se então conta de estar a olhar especado para a boca dela e apressou-se a desviar o olhar para o cesto. Meu Deus, vou ficar tão cheio que nem me poderei mexer. E até me envia um bolo. Como é que conseguiram preparar tudo isto? Mary McNabb encolheu os ombros. Não era dada a muitas conversas. E tirando-lhe o cesto das mãos, começou por tirar a carne e depositou-a em cima da tábua de madeira que servia de mesa. Pôs a mesa para os dois. Isto não era nada de especial, até porque houve alturas em que searam juntos para que o pudesse pôr ao corrente das novidades enquanto comiam. Ainda assim, mesmo sendo esta a última refeição de Jamie antes de se ausentar de Lallybroch, ficou surpreendido por a sua irmã ou rapazes não terem ido partilhar este momento com ele. Talvez tivessem tido visitantes, não lhes permitindo que saíssem sem ser detectados. Indicou gentilmente que ela se sentasse primeiro e logo tomou o seu lugar, sentando-se com as pernas cruzadas no chão duro e sujo. Falaste com o Joe Fraser? Por onde anda ele? Perguntou enquanto se servia de perdiz fria. Ela contou-lhe os pormenores do plano. Iriam levar-lhe um cavalo antes do amanhecer e ele cavalgaria pelo desfiladeiro. Depois devia mudar de direção e descer para o sopé rochoso, para o vale em Fezzy Hands Burn, como se fosse para casa. Os ingleses encontrá-lo-iam algures entre Stry e Eskdale, muito provavelmente em Midmains. Era um local apropriado para uma emboscada, visto crescerem ali arbustos de ambos os lados, onde os homens se poderiam esconder. Depois de comerem, Mary arrumou o cesto muito bem, preparando-lhe um pouco de comida para quando Jamie tivesse de partir de madrugada. Ele esperava que Mary se fosse embora, mas ela assim não fez. Foi antes ajoelhar-se junto aonde Jamie dormia, com as mãos sobre o regaço, depois de ter puxado os lençóis para trás. Ele reclinou-se contra a parede da caverna, cruzando os braços, e fincou um olhar de exasperação naquela cabeça inclinada. Com que então é assim? Questionou. De quem foi a ideia? Tua ou da minha irmã? Que importância tem? Replicou ela, muito composta. Ele sacudiu a cabeça e agachou-se para levantar. Não, não importa. Porque não vai acontecer. Mas agradeço-te a intenção. Ela interrompeu com um beijo. Os seus lábios eram tão ternos como deixavam antecipar. Jamie segurou-a firmemente com ambas as mãos e afastou-a. Não, disse, não é necessário e não quero fazê-lo. Tinha a incómoda sensação de que o seu corpo não estava em absoluto acordo com aquele comentário. Mais incómodo ainda era saber que as suas calças, demasiado estreitas e gastas, faziam evidente a magnitude daquele desacordo para quem quisesse olhar. O leve sorriso daqueles lábios sugeriram que ela estava a olhar. Fê-la girar para a entrada e deu-lhe um leve empurrão. Ela respondeu lançando-se para o lado e alongando a mão para trás, procurando os laços da saia. Não faças isso, exclamou Jamie. E pretende impedir-me como? Perguntou Mary, tirando a roupa. Dobrou-a sobre o único banco. Se não te fores embora, terei eu de o fazer, replicou decidido e girou sobre os calcanhares. Quando se dirigia para a entrada da gruta, ouviu-a dizer por trás: Milord, deteve-se, mas sem se voltar. Não é correto que me chames assim. Lally Broch é sua e será enquanto for vivo. Devo chamá-lo assim. Não é minha. A propriedade pertence ao pequeno Jamie. Não é o pequeno Jamie que faz o que está a fazer, replicou ela decidida. E não foi a sua irmã quem me pediu que fizesse isto. Vir-se. Voltou-se de má vontade. Mary estava descalça e com camisola, com o cabelo solto sobre os ombros. Estava tão delgada, mas tinha os peitos maiores do que ele antevira. E os mamilos revelavam-se proeminentes sob a fina tela. A camisola estava tão gasta como as suas outras roupas, quase translúcida em alguns pontos. E ele fechou os olhos. Sentiu um leve contacto no braço e obrigou-se a permanecer imóvel. Sei muito bem o que está a pensar, disse ela. Vi a sua senhora. E sei como eram as coisas entre vocês os dois. Eu nunca tive isso, disse em voz mais baixa, com nenhum dos dois homens que me desposaram. Mas sei distinguir o verdadeiro amor. E não é minha intenção fazê-lo sentir que traiu o seu. O contacto, ligeiro como uma pena, passou para a sua bochecha. Um polegar endurecido pelo trabalho, Segui o sulco entre o nariz e a boca. O que quero, continuou ela, é dar-lhe algo diferente, algo inferior, talvez, mas que lhe seja útil, algo que o conserve íntegro. A sua irmã e os meninos não podem dá-lo, mas eu sim. Jamie ouviu como ela tomava fôlego. A crispação desapareceu do seu rosto. Deu-me o meu lar, a minha vida e o meu filho. Por que não me permite que lhe retribua isso? Jamie sentiu as lágrimas assomarem aos seus olhos. Mary foi-lhe tocando no rosto até chegar aos olhos, limpando-os da umidade que aí se formara. Jamie levantou os braços lentamente e alcançou-a. Mary aninhou-se no seu abraço, de forma tão simples e limpa como pusera a mesa e como pusera a cama. Eu há muito que não o faço, confessou ele, subitamente tímido. Eu também não, disse ela, com um leve sorriso. Mas logo nos recordaremos de como se faz.